A Space que bate pesado chegou. Ei, concorrência, arreda, pois a Space cobiçada Raivolte tá na área, sabugando geral. O grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte, tá bem forte. Se ligar nessa parada, tá parada. Projetada pela WG Audio Service, melhor empresa automotiva do Brasil. Veja e sinta a diferença. Equipado com alto-falante zeros e módulo sound digital. Agora sim, tudo pronto. A hora é agora. Vamos lá, Abel. Bota pra moer. Space cobiçada Raivolt. Aqui o sistema é bruto, literalmente. Olha o beat, vamos lá. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. A verdadeira pressão automotiva. I'll be

Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Esse é o DJ Lohan, o mestre da pousaria. Tem loirinha, moreninha, não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Tá gravando. Space cobiçada. Eu vou te assumir, a mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, a mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Sou linda menina, sou da colete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Focada pra viola e a valete não esquenta. What the fucking bass? Eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. De jeito que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Space Cobiçada, tocando sempre na pressão, do início ao fim. Os Jovens do Space